4062, solo 45, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, 219, com solo 2406. Azul 4062, consegue táxi via Alfa, é porte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 2 a bordo, altímetro no 0 no 1, livre o táxi, chama para ingresso. Meta. Portão 1 no 0, por 8 no... Salvador, muito boa noite, é o Azul 4107, está com a Bravo. Azul 4107, esse para o nível de voo 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, Azul 4107. Próxima Juliette, 4062. Prossegue Juliette, portão 01, Azul 4062. Juliette, 01. ingresso, táxi via pista, reporte a linha de pronto. Salvador, boa noite, você está 3170, está cruzando 195 para 1150, informação grave. TAM 3170, a sua identificação autorizada chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Autorizado Mari, descendo para o 050, 3170. Não copiou o azul 4107. Desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 milhões, o azul 4107. Eco Yankee decolado ao 56, controle 199, décima 8, bom voo. 198, obrigado, senhor, tenha um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango, Mike aqui, aqui. Coral, na saída Coral, decoladão na 7. Papatango, Mike aqui. Uma centena Coral, Mike aqui. Pega essa 174, está no 8. Vocês acham que foi o táxi bom na 714? Obrigado, depois era para o táxi bom na 714. Via até 2000, autorizado final LS, TAM 31, 70, confirma. Descendo até 2000, TAM 31, 70, autorizado LS. Oi, Salvador, boa noite, o azul 4107, final de 7 milhas. 4107, cheque o trem, livre pouso no 10, vento 090 graus, com no 0 nós, altímetro no 011. Livre pouso, vai checar o trem azul 4107. Salvador, voo 104702, 1h50 ao tempo, Salvador, por exemplo. O azul 4107. 7, livre pouso na 1-0. Livre pouso, patrona 07. Ajustando 0 no 1 no cono 7 no 4. Partilha quando lá 1895.011, ajuste com 7 no 4. Salvo, salvador, voo no meio 06. Portão, pressionamento. Gono 606, após a passagem do Boeing da companhia Cauda, tem livre acionamento, pushback em coordenação equipe de sol, chama para o táxi. Pode pegar a perda da companhia na casa, autorizada, reporte para o táxi, Gono 606. Solo Salvador, seria possível solicitar por gentileza a presença do operador de finger aqui para tirar o finger da ponte 5? Afirmativo, gol no meio da meia, vou informar em freio. Ah, obrigado. Salvador, boa noite. Gol 17 no 4, próximo ponto de da 1-0, pronto. Vicente, ele mantém 1-0. Entendeu? Ali mantém na 1-0, gol 17 no 4. Afirmo. Encontrou no 07, solo ao 03, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Azul 4107, autorizar táxi via Alfa, Kilo, parte 3, a posição é 612, atento ao sinalizador controlar. Alfa, Kilo, parte 3, posição 612, o azul 4107. Chama a torre 12953170. 12953170. Ativo 4, decolado ao 05, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Salvador, bom 7-4, passa 1300 pés na UCA. 3170, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-0 nós, altímetro no 0 no 1. Realizado pouso na 1-0 com 1011 no altímetro 3170. voo 9606 para o táxi. Temos 171 na borda, são 24 horas, alterna a porta mesmo. 102 ao táxi, a parte principal em Índia. Ponto de pé, pistão 0, torre 1-18, decimal 9-5. Ajuste 1-0 no 1 gol no 606. Táxi, pátio, Índia. Ponto de pé, 2-19-5. 1-0 no 1 gol no 606. Thiago. Opa. Bom, meu braço. Fala, Salvador, tá 3170, levanta, pessoal. Então, 3170, você tá que tá via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, pousar antes da Juliette, 3170. Golo 994, autorizar o chame para o táxi. 1-0, golo, amanhã da manhã. Meia, linha decola da 1-0, vento 080 graus com o 9-1, nosso. A linha decola aqui com 1-0, voa na linha 06. Tá, Juliette, 3170. Juliette, portal 62, até 3170. Juliette, para 62, 3170. Do 96, tem informação brava com o possível João Pessoa, nível 370. Gente, gol no 896, bravo, correto, pronto, cópia? Pronto, cópia, gol no 896. Salvador, João Pessoa, aerovia Amperwisk 58, nível de voo 370, saída Pulca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Responda 5057 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado João Pessoa, nível 370 via Amperwisk 58, decola Pucca, transição Caju, da 10 com curva esquerda, acima 5057 e o controle 198 o gol 1896. Correto, time pronto, gol 1896. 896. Salvador, eu vou 1994, dois para o táxi, tem 164 a bordo, Salvador, por favor. 164, Salvador, qual foi a pena de autonomia? É, Salvador, 2020 de autonomia. 130 táxi, sua direita, via Índia, ponto de pedra, pistão 0, com a torre, 118, decimal 95, ajustando em 11, voo 994. E a direita, via Índia, espera de resposta. Boa noite, 1994, linha decola Dono 0, vento 080 graus, cono 0 nasce. Autorizado alinhar, decolar da 10, vento 0. Eco Yankee, serviço está terminado, mantendo nível 00, chame agora controle Léo, frequência 20, décima 1, Mike Eco Yankee. Bono 606, chame Recife agora, frequência 126, décima 85, Bono 606. 105, Bono 606. Deixa para táxi com 896. Obrigado, 896. Quatro, decolado aos 21 no controle 199 decima 8, bom voo. 98, obrigado. Controle Salvador, bom dia, algo no 994. Tá na Puca, passando 2. 994, contato, tudo mantém nível 350, na saída Momo Puca Aracaju. Momo Puca Aracaju, 350, autorizado 994. Controle 1994. Prossiga. Confirmando, estamos executando a saída PUCA, vai interceptar a radial 72 de Salvador. Mantiu conforme a carta, normalmente. Ok, então está seguindo o perfil da PUCA 1994. quarto gol, 1896, tem 145 a bordo, 2 horas e 20 minutos, Alcântara Maceió. Já táxi a parte Índia, ponto de espera, 1895, ajustando 1011, gol no 896. 1011, autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, gol no 896. O 994, autoridade direta Aracaju. Aracaju, 994, vai bom. Salvador, gol 1896, parando para a espera 90. 96, linha decola 10, vento 080 graus com 9 nós. Autorizado em A, e decolar 10, gol 1896. Voo 186, boa noite, estando em disposição. Sexta via chegada à malha, T2000. Aguarde a LS X-Ray, ajuste no 011, voo 186. Voo 994, chame Recife agora, frequência 126.85. 2685-994. Sobre Salvador, boa noite, voo 1896, decola Puca Cajuna. Voo 1896, contato, submantém nível 370 na Puca de Maracaju. 370-896. Alô, Salvador, na escuta do Tango Mike Hotel. Siga Tango Mike Hotel. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, posição número 4, pátio 3, para o finger de número 8, pátio 1. Autorizado, Tango Mike Hotel. Tango Mike Hotel. Reporte para ingressar no pátio principal. Tango Mike Hotel. Será feito, grátis, senhor. Boa noite, boa noite. 816, autorizado final ali. 1816, tá autorizado final ILS X-Ray da pista no zero. 8 no meio, complete final ES, chame TOI, 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5 agora, boa noite, 1-6, bora. Boa. TOI Salvador, muito boa noite. Voo 1-8-1-6, estabilizado no X-Ray da 10, no localizador. Boa noite, no 8-1-6, reporte externo. Patanel externo, boa noite, 1-6. Checando externo agora, boa noite, 1-6, baixado, checado. Boa noite, 1-6, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0-0. 1-0-0.